de viola, não sabe o tanto que peca. Merece ser esfolado, esparmeado, igual peteca. Caça briga com violino e não ser ligeiro, cai na moqueca. Nós violeiro é decidido, nós se enrosca no inimigo, nós capota mais no breca. Comigo peão valente, perde os dentes, cai na fubeca. Quando o trovão estrondeia, a perna bambeia, desce a meleca. Cerveja, uísque, quentão, tudo eu acho bom, beba na caneca. Com nós não vem que não tem, de carroça ou de trem, nós capota mais no breca. Quem pensa que nós é besta, vem como treta, perde a cueca. Nós anda com a verdade e a habilidade nossa não seca. Quanta bobagem pensar que é fácil aplicar um golpe no jeca. Firmeza nós tem de sobra, não importa a manobra, nós capota mais não breca. Gosto de mulher esperta, de jeito certa, meio moleca. Tem que ser inteligente, muito carente, linda e sapeca. Dos bichos que tem no mato, gosto de pato da perereca. Não tem vale coisa e tal, bobinho nós mete o pau, nós capota mais no breca.